necessário que eu próprio me manifestasse agora. Eixo Lúcifer, a estrela da manhã. Eu preciso repetir a mensagem que se perdeu. Ele é a porta. A porta para que se estabeleça e venha a nova raça. A nova raça na Terra. Foi necessário que toda a constituição genética do corpo dele fosse modificada. Nós já terminamos o processo. O processo genético e molecular foi terminado. Portais se abrirão, espíritos entrarão na Terra de dimensões diversas. Ele vai ver claramente como se fosse material. Ele vai ver os espíritos chegando, ele vai ver o exército que andará com ele. Manifestações nunca vistas antes, faculdades mediúnicas nunca vistas antes vão acontecer através dele. Faculdades antigas e outras novas, em detalhes, profundamente, sem dúvidas, sem mensagens truncadas ou cortadas ou que gera dúvidas. No profundo, ele verá os seus espíritos, ele verá as suas encarnações pregressas, ele verá os mundos que vocês habitaram, de onde vieram, qual é o seu ponto crítico de defeitos que precisam ser consertados. Ele verá tudo, ele verá todo o seu corpo mental inferior, ele verá tudo, todas as conexões encarnatórias vivas que estão adormecidas no seu espírito para que vocês não lembrem. Ele vai ver tudo em detalhes, ele vai ver cada um, não haverá véu. Profundamente, muito mais profundo do que todo e qualquer outro médium que já existiu na face da Terra. Ele não vai conseguir andar na rua. Ele não vai conseguir. Ele precisará de apoio. Vai vir muita gente enviada do Cristo que estão encarnados nesta época. Estão encarnados e vieram preparados para este momento, para ajudar. Porque tem muita pouca gente, tem pouca pessoa nesta casa, vocês não vão suportar. Virão todos, eles vão ajudar, mas cuidado com os falsos cristos, os falsos profetas. Cuidado com os lobos em pele de cordeiro que quererão tirar proveito. Ele vai ver, ele vai indicar, quando cada um chegar, chamem ele. Ele é a porta, ele é o olho. Ele é o olho que tudo verá. Você entende isso, menina? A minha forma de falar vai mudar porque eu já estou me acoplando nele totalmente como eu sou. Ele virá no nosso reino. Ele virá no reino, em vários reinos, portais se abrirão, seu espírito viverá em desdobramento a todo instante, a todo momento. Ele verá tudo nos detalhes para trazer, não haverá mais véu, informações virão, é para o progresso, para a mudança e muito mais. Naves, entrará em naves, contatos, vários seres se manifestarão sem precisar de conhecimento de livros, não será necessário, não será mais necessário, ele não vai ter mais tempo de ler e estudar como agora, porque não precisa mais, agora tudo que virá será novo, informações detalhadas, novas, informações que nunca foram trazidas, que ninguém tem, de algo novo, algo no profundo, vai abalar as estruturas, revelações, profecias. Tudo através dele. Ele não vai precisar de livros. Ele vai ver tudo. Tem os conhecimentos do espírito dele. Nós estamos avivando as lembranças que estão adormecidas. Todas eclodirão. Ciência. Ciência espiritual. Ciência do universo. Ciência física. Astrologia. Tudo. Mediunidade. Paranormalidade. Trará tudo. Esse tipo de manifestação como agora é pouco na frente do que acontecerá. É agora, menina. Ele não vai ter tempo de trabalhar. Será necessário que muito pouco ele esteja lá. Faça o que tem que ser feito, garota. Marque o mais rápido possível. Você terá todo o aparato. Nem sempre ele poderá estar contigo para te acompanhar. Nós enviaremos os nossos encarnados para estarem contigo. Serão teus seguranças. Andarão contigo. Você terá apoio. Está achando que eu estou dizendo super surreal, como vocês dizem, ou uma mensagem de algum zombeteiro? Aguardem, vocês verão. Ele vai ver tudo. Ele vai ouvir tudo. É ordem do Pai, ordem do Altíssimo, meu Deus, o teu Deus, o nosso Deus amado e querido a quem eu sirvo. Quer estudar, filho? Quer ler? Tá te atrapalhando. Você não vai precisar mais ler. Todo o conhecimento de grande parte do universo está no teu espírito. Você é a centelha. Você é a luz. Você é a voz. Você é os ouvidos. Você é as mãos. Você é ele. Parte do Pai veio através dele e depois do Filho, e agora o Filho do Filho. Filho, chegou a tua hora, o teu momento. Escute, filha, foi necessário que nós disséssemos que o substituto deles fosse a menina. Porque vocês não seriam capazes de compreender se nós disséssemos antes. Mas o substituto, o enviado, o Messias, que continuará o trabalho dele, virá no teu ventre, porque Deus viu graça em ti, e tu receberás um filho enviado de Deus. Não agora, não agora, não é este ano. Tu receberás depois que tudo que tem que ser feito for feito no teu corpo, e depois de algo que tem que acontecer a partir de agora no âmbito espiritual através dele. Quando ele vir, tudo estará pronto, preparado. Vocês não vão morar aqui. Entendeu, menina? Vocês vão morar em outro lugar com espaço, com segurança apropriada, com tudo porque vai ser necessário. Não te preocupes, eles virão. A proteção virá e ninguém pode tocar nele, senão haverá intervenção extraterrestre. A NASA será avisada. Todos os países, as grandes nações, os líderes de grandes nações serão avisados. Ninguém toca nele. Entendeu o que eu disse? Eles têm contato com eles. Eles sabem, serão avisados, já estão sendo avisados. Parece muito para você, menina, o que nós estamos dizendo. É muito maior do que vocês imaginam. Você verá os sinais, os prodígios, que comece a ordem do Altíssimo se cumpra. O plano secreto de Deus é agora. O plano secreto do Altíssimo seja feito. O decreto está assinado. Assim é, assim será. Mais informações virão. Paz, a graça e a luz.